Vamos lá então. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que você vai receber acesso grátis às aulas e ao aplicativo. Você não vai pagar nada por eles, tá? A única coisa que eu vou te pedir é uma pequena taxa de contribuição num valor simbólico de apenas R$ 9,90. Esse pequeno valor é somente uma taxa para cada usuário cadastrado no sistema do aplicativo. E também você vai estar me ajudando a manter os servidores ativos, enviando os melhores sinais todos os dias. Você vai contribuir com esse valor uma única vez e após isso, o seu usuário é cadastrado no sistema do aplicativo automaticamente, tá? O seu acesso já está liberado e eu só preciso saber se você está disposto a contribuir com esse valor. Me confirme agora clicando no botão que eu vou colocar logo abaixo e após isso eu vou enviar o seu acesso do aplicativo diretamente no seu WhatsApp.